gozam da graça. Vejo o que se passa, a cultura defasada não traz nada. Então vaza, o mérito aqui não é ter medalha. Forjada, jogada, forçada aqui não valeu de nada. De um moleque assada, atitude enquadrada. Penso vivo, livre, firme com os meus compassa. Malha paga pela falha que se faz, não é lá que paga. Quem fala e marca, não conquista é nada. Pois minha escola é raiz e é valorizada. Toda ação, toda a faça politizada. Clama todo dia, dia e noite, não faz nada. Forjada, uma forte cultura manifestada. Comprada, a história se repete, não é piada. Que é bom, não tem nenhum pra transparecer dom. Crioulos, pretos, pobres, envolvidos pelo som. Sentimentos vibram com os que queimam da marrom. Visibilidade à parte, música que faz resgate. Não passa em trairagem, evolui os que mais agem. Fique esperto com a mensagem livre de sua passagem. Maldade, pilantragem, muitas outras sacanagens. Prosperidade, arte, são poucas extra verdade. Amor e amizade, então me diga quanto vale. Vale, vale, vale, vale, vale. Me diz, então me diz. Me diz o quanto vale pra você, quanto custa viver. Realidade é fogo, bom vento para você. Pra ter, vencer, vem cá viver. Faço o que sabe, o que te dá prazer. Me diz o quanto vale pra você, quanto custa viver. Realidade é fogo, bom vento para você. Pra ter, vencer, vem cá viver. Faço o que sabe, o que te dá prazer. Me diz o quanto vale pra você, quanto custa viver. Realidade é fogo, bom vento para você. Pra ter, vencer, vem cá viver. Faço o que sabe, o que te dá prazer. Me diz o quanto vale pra você, quanto custa viver. Realidade é fogo, bom vento para você. Pra ter, vencer, vem cá viver. Faço o que sabe, o que te dá prazer. Amor no lazer, me faz me fortalecer. Cresce a vontade em crescer, nem sempre cê vai vencer. Vai saber, quantos querem sugar isso de você. Porque os que não crê, quer poder pra poder. Comanda a tua postura, só dos amantes da rua. Cultue a tua e com fogo a Babilônia destrua. Construa sua estrutura, fortalece vida dura. Na dura foda é cultura, censura ignora usura. Brasil de conduta, bunda bronzeada. Praia, carnaval, balada, maloca trocando pancada. Enquanto o povo desaba nas águas, chora suas mágoas. A cocaína invade praça, colégio de casa. Mas nada é de graça, liberta sua alma. Cê pode ver a louca, vê se se prepara cara. Encara a vida de cara, amigos, palavras dadas. Reforço que lava a alma e da tristeza resgata. Acorda, levanta, equilíbrio não desaba. Só na pegada da luta em que se retrata. Bênção de graça pra vitória ser conquistada. Trair abraça, faz graça até bate palma. Só bota amarra, a vida mostra o capocada. Cobra criada, dali em ponta de faca. Pois se resguarda na guarda, do anjo da guarda. Levando as palavras a vários cantos e áreas. Onde a batalha é estressada e descarta os que dão falha. Me fala sobre os seus desejos e os valores verdadeiros. Sobre os que eram amigos, não são os mesmos. Muita atenção e se proteja, parceiro. Me diz o quanto vale pra você, quanto custa viver. Realidade é fogo, bom vento para você. Pra ter, vencer, vem cá viver. Faço o que sabe, o que te dá prazer. Me diz o quanto vale pra você, quanto custa viver. Realidade é fogo, bom vento para você. Pra ter, vencer, vem cá viver. Faço o que sabe, o que te dá prazer. Me diz o quanto vale pra você, quanto custa viver. Realidade é fogo, bom vento para você. Pra ter, vencer, vem cá viver. Faça o que sabe, o que te dá prazer. Quanto vale pra você, quanto custa viver. Realidade é fogo, bom vento para você. Pra ter, vencer, vem cá viver. Faça o que sabe, o que te dá prazer. Ei, ei, ei, ei.